acredito que melhor do que eu, né, te falar o que é a comunidade Conectar Saúde, seria melhor você ouvir diretamente das pessoas que fazem parte dessa comunidade. Então, dá uma olhadinha aqui nesses depoimentos de alguns participantes.